na freguesia de Vidal, mais concretamente no Povo de São Cosme, um alerta de incêndio total mais ou menos às 14h25. Fizemos sair logo duas equipas, que Dó reforçou com mais três corvo-bombeiros, Oliveira, Tábua e Oliveirinha. No local estão 27 bombeiros. Teve também uma equipa helicopterizada, que fez ainda duas ou três descargas através do seu helicóptero. O incêndio foi rapidamente dominado. Atualmente estamos a fazer o rescaldo. Ardeu possivelmente um hectare, mais ou menos, de mato, apenas mato. Portanto, ainda houve aí alguma preocupação relativamente a este incêndio? Afirmativo, até porque ele está numa encosta da Serra, passo o termo, do Mondego para a Póvoa, e naturalmente é íngreme. Ele começou a subir, mas a colocação de meios fizemos com que a frente de subida cedesse aos meios e pronto, ficou resolvido. E isso terá sido numa situação perto de habitações ou nem sequer houve qualquer perigo e preocupação no que respeita à população? Não, muito longe de habitações, muito longe da Póvoa São Cotes. É uma zona de vegetação seca, havia umas pilhas de madeira, que é o que ainda estamos a arrefecer. É um bocado estranho, mas quando chegou a primeira equipa, não viu qualquer tipo popular, mas é estranho essa situação. Talvez trabalhos que não devem ser feitos, mas, como disse, não vimos ninguém no local. Sim, já arrefecer todas as zonas, estamos a molhar bem, veio mesmo um tanque de água de lagarto, que molhamos tudo bem e não tem mais preocupação.